Travestática, o mais refinado conteúdo da internet. Ai, minha bunda. Travestática! E aí, pessoal, começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Oi. Oi de quem tá na merda, né? É, cara. Desculpa, gente. Olá. Com o Fábio, Dr. Fábio. E aí, traça. E com o Aiken, que você já sabe, né? Tá aí sempre. Lutando pela glória da Super Terra nesse exato momento. É. O que significa isso? É o joguinho que eu tô jogando agora, inclusive, enquanto a gente tá gravando, obviamente, é chamado Helldivers. Esse lance de Super Terra. É tipo assim, imagina o filme... Lembra do filme do Tropas Estelares? Claro. É lógico. Pô, como né? Não? Como não? Ultra fascista, ultra cheio de propaganda semi-nazista, né? Então, o jogo é basicamente aquilo, cara. Você é um Space Marine matando alienígenas pela glória da Super Terra, que é como eles chamam grande núcleo de controle da humanidade, né, no jogo. Cara, esse jogo, eu tava falando agora pouco, aqui antes de a gente começar a gravar de fato. Last of Us que nada, né, cara? Esse sim é um jogo que eu acho que vale a pena você ter um Play 4, cara. Que esse jogo parece ser muito da hora. Ele é da mesma galera que fez o Mágica, você conhece o Mágica? Até o Jovem Nerd já fez gameplay. Não só conheço, como eu também tô com ele aqui no PS4. Ele está muito cheio de jogos, gente. Não, você viu aí que mudou, cara. Ele mudou. E agora... É uma mão aberta. Cara, ele descobriu, né, que trabalho dá dinheiro, né, cara? Pois é, né, cara? Olha só aqui que doideira. E que dinheiro ninguém me pode render joguinhos. Ninguém me falou isso antes, cara. Eu tava aqui na merda, triste. Beleza. E você, o Fábio? Me falei de Mágica. Oi? Oi? Ele vai falar assim, Mágica? Não acredito nessa... Nessas coisas, sou um homem da ciência. Não. E Fábio, me fala aí a sua odisseia aí. Pois é. O povo clamou e eu voltei, né? O povo clamou, né? O povo clamou. É verdade, o povo sente falta, Fábio. Olha aí, você tava achando é que verdade. Não? Tive problemas de saúde, cara. E, na verdade, esse programa vai ser quase uma utilidade pública, né? Porque quem escutar não vai ter mais pedra no rim, né? Ou então não tem motivo pra ter mais, né? É. Em março, tava lá no trabalho, né, tranquilo, e de repente surge uma dor aqui do lado direito do meu torso. No lado Porra. Direito da sua alma, né? Ela foi mais ou menos aqui, embaixo da última costela. Na parte de trás ou na parte da frente? Na parte da frente. Muita gente diz que sente na parte de trás, mas no meu caso foi na frente. Foi uma dor, cara, que eu não sabia que existia, cara. Eu não sabia que existia uma dor tão forte, assim. Muito forte mesmo. Assim, do nada, assim, cara? Do nada. Foi assim, tava... Alguém girou a chave. Apertaram o botão. Caramba, cara, isso é voodoo, velho. E aí, o que acontece? Fiquei esperando pra ver se passava, não passou. Aí eu fui na emergência, né? Aí já cheguei na emergência, tipo, sabe aquela dor que você não sabe o que fazer, você fica meio que se encolhendo assim, não sabe o que fazer, não sabe se deita, não sabe se fica sentado, não sabe se anda. É porque não tem posição pra você ficar, porque nenhuma posição melhora, né? Nenhuma posição melhora, e aí cheguei Não, o que aconteceu? Na hora você achou que era o quê, cara? Você sabia? Eu não sabia, cara, não fazia a menor ideia do que era. E achei que de início fosse algum problema estomacal, não sei. Acho que fui na emergência, não tava passando, né? E cheguei lá e já fui vomitando. Caralho. Vontade de vomitar. É foda. É. Primeiramente o médico fez lá os exames e ele achava que era algum problema estomacal mesmo, passou remédio e não acontecia nada, né? Achou que era virose, né? É, alguma coisa assim. Caramba. Eu vomitei também, né? Aí, pô, não passava. A dor não passava, não melhorava nada. Ele disse, então vamos fazer uma tomografia. Aí quando fez a tomografia, tava lá. Aí eu já saí da emergência direto pra internação. E o que acontece? A pedra se forma lá no rim e quando ela desce, quando ela sai do rim, é que ela causa isso, porque ela entope o ureter, que é a ligação entre o rim e a bexiga. O cordãozinho, né? É, o cordãozinho. Aí entupiu, meu amigo, e aí... Porra. O seu caso tá totalmente obstruído? Tava, porque ela era uma pedra grande, ou seja, se ela é uma pedra pequena, ela dói quando ela tá passando, mas você consegue expelir. No meu caso, era uma pedra de 5 milímetros de diâmetro por 1 centímetro de comprimento. Então, ela chegou lá e entalou. E você não conseguia fazer xixi? Não, você urina normalmente porque o outro lado continua trabalhando normalmente, né? Ah, tá. Filtrando, né? É muito rápido. Tanto que tem a galera que só tem um rim, né? É, tem gente que só tem um rim, por exemplo. E aí fui pra internação esperar ser operado, né, pelo médico. Ele só foi me operar no outro dia à noite, comecinho da noite. E até aí sentindo dor? Não, aí quando fui internado, aí fui medicado, ah, né? Ah, tá. Aí rola dorgas, meu filho. É, né? E aí passava lá um analgésico forte, que aí eu não sentia dor. Mas aí não podia. E não nada, sentia minhas nada. Pernas também, né? Só que aí o que acontece? Na cirurgia, a cirurgia, nesse caso, geralmente ela é toda endoscópica, né? O que acontece? Ele passa todo o equipamento pelo aparelho urinário, né? Não abre nada, não... Não tem nenhum corte, é tudo por endoscopia, fibra ótica, ele vai lá olhando e tenta puxar a pedra com a bolsa. Só que aí, no meu caso, ele não tava conseguindo puxar a pedra, né? E aí, cada vez que ele tentava puxar a pedra, ela subia um pouco mais. Caraca. E aí diz o médico que ela tava no meio da ligação do coisa? Cara, ele, eu não sei exatamente onde ela tá. Quando você tira um raio-x, ele diz a altura da vértebra, né, que ele tá. Pra você ter uma ideia, mas eu não sei exatamente onde ela tava. Mas o que acontece? Ele disse que cada vez que ele tentava puxar a pedra, ela subia mais um pouco. E ele ficou com medo de a pedra subindo e empurrar todo aquele líquido sujo que tava aqui de volta pro rim, né? E aí você pode perder o rim e talvez até morrer, né? Caramba, velho. É. Aí ele que não conseguiu. Deu um cagaço, hein, quando ele falou isso. É, deu um pouquinho de medo. Mas ele disse assim, ó, não consegui puxar a pedra, mas consegui passar um catéter, que é uma espécie de tubinho, um catéter duplo J, que liga... Assim, ele libera o rim, na verdade, né? Ele tava entupido, ele passou o catéter, então ele conseguiu criar um caminho entre o rim e o ureter. E aí por ali passava a urina, né? Aí ele disse, ó, consegui passar o catéter, aí parei a cirurgia. Pro rim não fazer igual do vovô Simpson naquele episódio, que os rins eles explodem, né? Eu não vi esse episódio. Acho que eu não vi também, não. Mas é isso que acontece, se ficar entupido, ele vai inchando, né? O rim vai inchando, e aí isso é perigoso. Caralho. É, aí eu fiquei, saí da cirurgia e, pô, tava com a pedra e com o catéter dentro de mim, né? Se eu não me engano, no dia que você foi internado, foi um dia que a gente tinha marcado a gravação, inclusive, não foi? Foi, acho que foi aquela gravação com o Tourinho. É, foi essa mesmo aí. Que você não apareceu, a gente. Quando você foi mandar mensagem, você já tava internado, se não me engano. Já. Acho que eu cheguei na emergência umas 2 da tarde, só fui ser internado, eram quase umas 7 horas da noite. Caraca, que tenso, cara. Porra, foda, né? Você ficou com ele urinando sangue enquanto tá com o catéter um tempo. Cara. Mas aí tentei fazer tudo que o médico sugeriu, né? E brigando com o plano pra conseguir marcar uma próxima cirurgia pra, de fato, tirar a pedra, né? E é bem maneiro o jeito, essa cirurgia, que ele vai com... Da mesma forma, né? Por endoscopia. Pra endoscopia, ele é o quê? Ele entra por onde? É pelo pinto mesmo? É, exatamente. É o caminho mais rápido, né, na verdade. É. Se fosse pela boca, né, cara? É, ele vai com a fibra ótica, e aí ele vai, tem a câmera, e do lado tem um laser, né? Você tá aí com o... Negocinho, aquela droguinha lá, né? Aquele... Não, ele dá anestesia. Não, tem que ser anestesia. Anestesia mesmo? É. Você não sente a parte de baixo do corpo, nas pernas. Ah, tá. Caraca. Ele dá essa anestesia, e também você dá uma paradinha pra você dormir também. Né? Tá, é um remedinho, é drogas. É. Ah, então você não acompanhou, você viu só depois ele contando a operação, né? Ah, tá, você não tava acordado. Você dorme e só acorda quando tá saindo da sala de cirurgia, né? Ah, você lembra aquele remédio que eu tomei pra fazer aquele meu exame? Uhum. É o mesmo remédio que o Fábio deve ter tomado. É o que deixa você doido. Não, você dorme um mesmo. Você dorme. Te dá até um pouco de amnésia, assim, um períodozinho? Não, eu lembro até eu, assim, começando a pegar no sono na sala de cirurgia. Né? Dá amnésia sim, porque eu não lembro de ter feito várias coisas que o Diego depois ficou me zoando. Quando eu fiz aquela minha cirurgia, né, daquela minha torção no saco, eu tomei esse remédio também, e aí o médico depois, você já colocou o gelo, não sei onde, eu falei assim, ah, que gelo? Que gelo? Assim. Ah, realmente, agora eu tô lembrando do negócio da Vi, quando ela fez um exame, o que que era, Vi, aquele... É, eu fiz um exame que também usou essa parte de endoscopia, mas foi pra ver se eu tinha endometriose. Isso. Aí eu tive que tomar... Então é ginecológica, né, endoscopia nesse caso. Foi, mas eu tomei anestesia geral pra fazer essa, porque mexe tudo, porque se já tivesse achado alguma coisa, ia aproveitar e já ia cauterizar, né? Entendi. Aí eu tomei um remédio. Quando ela tomou o primeiro remédio lá pra relaxar e tudo, tem coisas que a Vi não lembra, cara, de, por exemplo, ela tava... Você tá com algum papel na mão? Era meu prontuário. Ela tava com o prontuário na mão, ela tava deitada esperando pra entrar na cirurgia, né, e tava lendo o prontuário, assim, com ele na cabeça. Sem óculos. Sem óculos, que ela já não enxerga, assim, mas tava lendo, entre aspas, né? E sabe quando dá aquelas pescadas e o negócio caía na cabeça dela, só que ela acordava e tirava, e botava pra frente? Ela não lembra e ela jura que eu tô mentindo, cara, que isso não aconteceu, cara. Eu lembro dela tentando ler aquele negócio, o negócio caindo na cabeça dela. Então, assim, na primeira cirurgia, na emergência, ele disse que ele já tava se preparando pra fazer o corte, né? Pra abrir. Porque ele não tava conseguindo tirar a pedra, nem tava conseguindo passar o catéter, né? Aí, porra, se abre, isso é uma coisa, um caso extremo, né? Que se faz atualmente, né? Geralmente, esse tipo de cirurgia, você não abre mais a pessoa, não. Mas aí é complicado, né? Porque, às vezes, você pode ficar saindo urina pelo ponto. Uhum. É muito real. Ainda bem que isso não aconteceu. Aí, na segunda cirurgia, é bem maneiro, porque ele vai com laser e vai com a fibra ótica, né? E aí, quando ele encontra a pedra, ele começa a bombardear com laser a pedra até fragmentar ela. E aí, o que restar, ele puxa com a garra, né? Uhum. Tem vários... Até tem no YouTube alguns vídeos desses. Não sei se eu mandei pra vocês. Não. Interessante. Aí, o bom disso é que, como você não tem corte, não tem nada, a sua recuperação é muito rápida, né? Então, no outro dia, você já vai pra casa, né? A princípio. É, e o pessoal costuma falar que pedra, basicamente, quando sai, você tá bom, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Não sei. Cara, o problema é o nível, né? O que acontece? Nesse caso, ele conseguiu tirar, né? Ele quebrou a pedra, tirou. É, não precisei usar outro catéter, mas quem forma... A pessoa que forma pedra nos rins tem muita probabilidade de formar outra, né? Então, você tem que se prevenir, né? Às vezes, mesmo a prevenção não resolve, né? Então, você tá agora com medo constante. É, o medo constante, né? De ter outra e passar cara, pela mesma coisa. Você no trânsito, cara, tem um negócio desse. Eu acho que você falar outra parada. Eu fiquei assustado até. Você acha que você teria controle de parar o carro com essa dor? Ah, você para, pô. Você consegue parar, só que é foda, né? Você vai parar de um jeito ou de outro, né? É. Não, não posso, mas dá, né? Dá pra fazer, dá pra fazer. Uhum. Dá pra... É, não é uma coisa, assim, incontrolável também, não. É, não é, não é incontrolável, mas também você fica de um jeito, cara. Você vira um mulambo, você não é mais uma pessoa, entendeu? Você não serve pra nada mais quando você tá... A minha namorada, eu pedi pra ela ir lá, né, na emergência, quando eu tava lá. Quando ela saiu do trabalho, ela foi lá. Ela disse que quando chegou lá, ela achava que eu ia desmaiar, porque do estado que eu tava. Eu sentia calafrio, eu vomitava. Eu disse que a dor de pedra no rim faz você vomitar também, né? Acho que qualquer dor, né, dependendo da intensidade. Tem esse potencial de te fazer, pô, quando eu tive a torção também, eu vomitei sem parar, assim, de dor. Você comentou isso. Caramba. Cara, eu não consigo, eu acho que eu nunca senti uma dor dessa, cara, porque eu não consigo nem imaginar, pra você ter ideia, cara. Cara, até difícil, sabia? Imaginar. Quando eu lembro, eu sinto foda, arrepio, né? Cara, eu sinto arrepio, uhum. Só de lembrar. E o que acontece é que agora no começo desse mês, eu fui a Lima, no Peru, e 2 dias antes da viagem, comecei a sentir uma dorzinha de novo. Ai. Assim, é chata. Só que não, nada com a intensidade daquela outra, né? Não, mas, cara, mas o cagaço... O cagaço de volta, né, cara? Aí eu, pô, vou cancelar a viagem e tal, aí liguei pro médico e disse, cara, vê só, isso aí deve ser alguma outra pedrinha passando, alguma areiazinha. Então, toma esse remédio aqui que vai dilatar o... Ele vai relaxar os músculos, né, e vai dilatar o ureté e, de repente, ela consegue passar. Aí eu viajei com dor. De repente, cara. Né? Vai aqui, né? Viajei com dor. Eu tomei o remédio e quando tava lá em Lima, eu expeli 3 pedras pequenininhas. Caramba! Nossa. Caraca, maluco. Mas será que era resquício ou são pedras novas? Aí eu não sei. Pode ser que tenha sido resquício, que ele não tirou, não viu. E aí começou a passar, né? Ou então pode ser um... Como agora eu tô bebendo muita água, pode ser que tenha soltado. O Fábio, cara, começa a tomar hábitos, né? Com aquele cantil, né, cara? Pra todo canto que ele vai, né? Todo canto, tô levando a garrafinha agora, cara. Ai, ai, ai. E o que causa essa porra? É principalmente alimento industrializado, muito sódio. E pior é que eu conversei com um amigo meu, depois até que você falou, né, da sua pedra e tal, e ele falou que o sódio em si nem sempre influencia tanto, não. Que às vezes é... Como é que é, cara? O... Cálcio. Né, que você cálcio. Isso, exatamente. Então, o que o meu médico me falou, e eu dei uma pesquisada também depois, é que o cálcio, por exemplo, o que facilita a formação de pedra é se você, por exemplo, tomar algum remédio pra repor caos, esse tipo de coisa. Uhum. Aí, de fato, facilita. Né? Antigamente, achava-se que derivados de leite, laticínios, criava isso. Mas hoje, eles acham que não tem influência nenhuma. A parada mesmo é alimento industrializado. Coisa com muito sódio. Ou, por exemplo, se você tem um costume muito de comer, sei lá, essas lasanhas que vem em caixa, qualquer comida dessa que você compra pronta... Isso... o Fly ficou triste. Não, eu ia comentar justamente da lasanha, porque foi bem na época que você tava com esses problemas aí, que eu fiquei meio traumatizado, que também, coincidentemente, o seu problema combou, que eu já tava meio paranoico depois que eu escutei aquele Nerdcast de alimentação, sabe? Que eles falaram justamente desses problemas de alimentos industrializados e tal, né? Eles bateram muito na tecla que tem muito cálcio, muito sódio, né? E você teve esse problema logo em seguida, né? Então, eu fiquei meio que paranoico com isso, e combou também que, tipo, na mesma semana teve um dia que a gente teve que levar uma dessas lasanhas lá pro trabalho, né? Aí, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, de quanto de sódio tem esse negócio. A lasanha, cara, ela tinha 50% do que você precisa do valor diário, cara. É. Ou seja, e aqui dali é 50%, acho que a porção é a metade da lasanha, né? Eu já tive vezes que eu comi uma lasanha daquela inteira, sozinha, só que no caso eu dividi com a Vi, né? Então foi 50%. Ou seja, nos dias que eu comi uma lasanha inteira daquela, era 100%, cara, do sódio do dia. De uma vez só. De uma vez só, numa refeição. Aí eu cortei tudo isso, cara. Assim, eu já não comia tanto antes, né? Mas muito tempo da minha vida eu comi isso, né? É aquilo, pessoa solteira, isso é o mais prático que tem, né? Mas aí, hoje em dia, cortei totalmente esse tipo de alimento industrializado, porque o cagaço é grande, velho. Uhum. Cara, eu não desejo que eu passei pra ninguém, assim, cara. Uhum. Porque, além disso, né, você briga com o seu plano de saúde pra conseguir marcar a cirurgia, né? Isso que... Foda, que, né, cara? Que é um problema hoje em dia, né, que os caras não querem autorizar a sua cirurgia, né? Sim, não, eles vão ter que analisar de tudo. Protelando. Né? Inclusive, quando você tava falando ali do... que os médicos evitam fazer cirurgias mesmo, com corte e tal, né? Eu até tava pensando assim, até que ponto isso realmente é pra evitar, tipo, pra comprometer menos o paciente, ou será porque é mais barato também? Deve ter um... Na verdade, tipo... eu acho que até não é mais barato fazer esse tipo de cirurgia que não vai corte, porque você gasta uma tecnologia muito mais cara, sim, né? É, o do que você é simplesmente caro. Ir lá e cortar o paciente. O material não é descartável, né? Mas é caro. Não sei, mas muitos médicos alugam, né? Cada cirurgia que faz, paga um aluguel daquele negócio. Assim, eles ganham. Mas se você for pensar direitinho, ele disse assim, ó, cara, se eu tivesse cortado você, tu ia ficar uma semana no hospital. Cara, eu fiquei um dia, dois dias, eu já não aguentava mais, cara. Uhum. Além do risco de infecção, né? Quando você corta, o risco de infecção é bem maior, sim, né? Sim, sim. A imunidade fica mais baixa também, né? É. Cara, acho que eu não cheguei a... Não sei se eu cheguei a comentar com vocês no WhatsApp ou qualquer outro lugar. Eu não sei se o Fábio chegou a conviver lá a esse ponto. Eu não sei se você sabe, meu pai, ele já teve vários tumores de câncer de pele, né? Caraca. Não sei se eu já cheguei a comentar. O Igor nunca falou isso não pra nunca, mim. Nunca comentou? Não. Muito tempo. Meu pai viveu mais da metade da vida dele com problemas desse tipo, sabe? Sempre na região ali da testa, né? Então ele já teve que fazer várias cirurgias com isso. Parece uma parada meio genética, né? É, então. E esse ano, foi esse ano, né, meu? Foi ano passado. Foi esse ano ainda. E depois que ele já tinha feito tanta cirurgia que a pele dele já era toda retorcida, assim, ele já não tinha nem tecido direito, assim, de onde puxar na testa. Esse ano ele teve que fazer uma cirurgia radical pra tirar boa parte mesmo, sabe? Tirar a testa, né? Tirar a testa, exatamente. É bizarro, cara. Você vê uma pessoa que você conhece basicamente sem escalpo, cara. É bizarro. E eu fiquei paranoico depois, cara. Cara, meu pai não pode sair nenhum canto que ele vai pegar uma infecção doida, cara. Aí todo dia eu aqui, né, em Bauru, eu ficava mandando mensagem pra minha mãe. Cara, ele tá tomando antibiótico? Como é que tá o negócio, assim? Só que é uma coisa muito doida, cara. Aí ele teve que ficar, acho que um mês. É até uma coisa que... Você vê como a gente é leigo, né, cara? A gente vai ficando impressionado com cada coisa que acontece, né? Primeiro ele teve isso. À medida que o tempo foi passando, foi se formando, em cima do osso vai se formando tecido novo, cara. Eu não sabia que... Eu achava que só o Majin Buu fazia isso, cara. Vai formando, tá ligado? Vai crescendo mesmo assim. De um dia pro outro, você nota o tecido crescendo. Não cresce... mas peraí. Você falou em cima do osso, mas que tecido você tá falando? É o tecido... Embaixo da pele. Os vasos sanguíneos. Logo... Ah, certo. Não é o osso que você tá falando. Não é o osso. É, porque assim, a cirurgia foi até o osso. Tirou isso. Chegou a dar uma raspadinha no osso. Uhum. Aí depois ele começou a crescer aquele tecido que fica embaixo da pele, aquele. Parece que tá, sei lá, brotando, sabe? É como se fosse os vasos mesmo, né? O... Eu diria que inclusive estava brotando. Sim, mas sabe quando você vê? Você já viu quando tem uma parte que não tem grama e a grama começa a crescer uhum. e vai tampando o buraco? Foi assim. É, mas é impressionante, mas eu acho cara. Que é isso mesmo, cara. A raça humana é foda. As pessoas têm que respeitar. Mas... é foda realmente, e os médicos, cara, também são fodas, cara, porque depois, eles teve que esperar, né, toda essa parte aí, crescer tudo de volta, assim, e depois, pra fazer o enxerto, né, meu pai teve que tirar um pedaço da coxa, né, da pele da coxa, né, pra colocar, pra tapar esse buraco, né. Aí já faz, acho que mês, dois meses, não sei, já faz um tempo aí que fez esse enxerto. Uhum. E apesar de estar bem marcado ainda, né, porque tá cicatrizando, você vê que tá lá, já, tem pele já, né, cara. E é muito impressionante você ver do dia 1 da cirurgia até agora a evolução, sabe? É impressionante isso. É que nem o nosso cunhado, né, Vi? Ele, como que é? Buco... Cirurgião bucomaxilofacial. Isso. Basicamente, cara, quando alguém se acidenta que você não sabe onde tá o nariz, onde tá a boca do cara, sabe? O cara tá com a cabeça toda zoada. Ele sabe vai lá... Sabe que destrói a cara. Sabe o cara que fica sem maxilar? O maxilar tá caído, todo fudido. Uhum. É meu cunhado que conserta. É. E ele mostra, às vezes, as fotos, coisa que pra ele é mais um dia de trabalho, né, cara? Ele mostra as fotos e a gente olha assim, caramba, velho. Como, né? Eu já fico nervoso de ver um carro desmontado. Imagina uma pessoa desmontada, cara. Pessoa desmontada. Eu não gosto de ver não também, cara. É, não eu também não. Certeza, cara. Eu fico assim, cara, esse problema. Cara tá morto, cara. Não adianta, cara. Não podemos salvá-lo. Enterra logo. Mas não, ele vai lá e conserta o cara. É impressionante, cara. Assim, cara, se você tem esse nervoso, você tinha que ver umas fotos de uns procedimentos cirúrgicos que tinha na época da Primeira Guerra Mundial. Que era pra isso também, pra reconstituir pedaço da face, assim, que os caras pegavam um pedaço do abdômen e faziam um tubo e conectavam na cara, assim, pra ter a irrigação, sabe? Fazia isso na trincheira, inclusive, né? Fazia isso na trincheira com a baioneta e um rato. Um rato. Um rato na boca pra ele segurar, pra não morder a língua, né, cara? E o interessante é que isso que o seu pai tem, eu acredito, tem um fé na humanidade, que daqui a alguns anos, pô, tipo, ele vai pegar uma impressora 3D de tecido, vai fazer a pele ali rapidinho, já vai colocar, não, entendeu? Não duvido, cara. Vai ser nesse nível. Eu acredito que isso nem seja uma coisa que vá demorar muito, né, cara? Cara, assim, pra chegar no povão, acho que demora, cara. Ah, sim, povão sim. É. Mas eu tô falando porque já não teve recentemente o cara que imprimiu a tampa de um crânio de uma pessoa pra fazer um implante, sabe? É, cara, mas ali era uma tampa, mas eu acho que não era osso. Mas já existem impressora 3D de tecido, né? De pele. Só não sei se é aprovado pra tratamento, assim... Tá aprovado, né? Mas já existe. O cara faz pôr. Nossa, e isso ia ajudar muita gente. E o próximo passo são órgãos, né? Você imprimir órgãos, um coração. Coincidentemente, eu tava escutando um Nerdcast, que eu tava fazendo uma maratona dos Nerdcast de ciências, né? Que são os meus preferidos, assim. Uhum. E eu tava escutando um episódio, agora eu não vou lembrar qual que é o tema, porque eu escutei vários seguidos, mas que o Atila, que é o biólogo de lá, tá falando justamente disso que você tá falando aí, que da impressora, que eu não sei se o termo é impressora mesmo, né? Mas, enfim, é isso que de reproduzir tecidos, né? Agora, ele chegou a comentar, que você falou, daqui a um tempo isso daí vai ser comum e tal, ele chegou a comentar que essa área da tecnologia, assim, da medicina e tal, não sei exatamente o termo que ele usou, é uma das áreas que evolui mais rápido e fica mais barata mais rápido também, sabe? Que inclusive ultrapassa aquela lei, qual é o nome daquela lei lá do... Lei de Moore. Lei de Moore, né? Que é dos processadores, né? Que... Na verdade, a lei de Moore é a capacidade de transmissão, de processamento, né? Uhum. E leva em conta também a quantidade de transistores na pastilha. Que tem lá, em dado tempo, o negócio fica bem mais foda e bem mais barato, né? Ele falou que pra essa área biológica, médica... Ela não serve, assim, né? Ela, inclusive, chega a ser superior, sabe? O negócio tá evoluindo muito mais rápido e barateando muito mais rápido. Coisas, procedimentos médicos, às vezes, que... Eu também não lembro exatamente do que ele falou, mas, tipo, que há, sei lá, 20 anos atrás custava $1 bilhão, hoje você faz no laboratório faz por 10 dólares e uma bala. Cara, essa cirurgia que eu fiz, essas duas que o cara vai com laser e detona a pedra, ela há 15 anos não existia, cara. Cara, 15 anos é um dia desse, cara. 15 anos, eu tinha que cortar. Nossa, que não tem 15 anos. É. O médico disse, há 15 anos eu teria que abrir você e tirar a pedra. Com a mão. Com a mão, é. E um cachorro, como meu assistente. Eu acho muito, muito incrível, cara, essa parte da medicina que une a parte biológica com tecnologia, né? Principalmente essa parte de interface homem-máquina, né? Que, além de ser incrível, assim... Pô, impressionante, é uma coisa que ajuda muitas pessoas, né, cara? Pô, o que um cara não tem um braço e de repente você tem um braço mecânico que você faz N coisas com ele, né? Eu acho isso muito incrível, velho. É uma parada muito ficção científica, né, cara? Dependendo da pessoa que você contar, né, esse tipo de tecnologia que tá surgindo, o cara vai te chamar de mentiroso, saca? Uhum. Por falar nisso, agora me veio, assim, na minha cabeça completamente... bizarramente. Vocês chegaram a ver uma notícia de... Eu não lembro onde que eu vi isso, cara. Que aparentemente um cara que fez um implante, assim, perdeu o braço e colocou um braço mecânico. E eles usaram um método lá que o cara começou a ter tato no braço mecânico dele. Nossa. Não, isso eu não sabia, não. Porque o grande problema é, de fato, a sensibilidade, né? Você consegue mandar o estímulo, mas receber o estímulo é difícil, porque você tem que ter um sensor que mande um sinal que o cérebro interprete, né? Pois é, olha. Ele desenvolveu isso do nada? É, pelo que parece, sim. O cara começou a ter sensação no braço de titânio dele, sabe? Mas constantemente? Cara, isso é muito bizarro. Ou será que pontualmente, assim, em alguns momentos ele se sentia... Rapaz, aí é que tá. Como eu não sei exatamente nem de onde veio essa notícia pra mim, eu não vou saber. Ter certeza, entendeu? Mas, ó, agora essa é a melhor hora, né? Quando o leigo começa a opinar, né? Mas, tipo, melhor hora, né? É, o que eu ia falar... Mas isso daí é tranquilo, né? É, né? Não, mas o que eu ia comentar é que, tipo, uma coisa que já é sabida já, né, cara, é que o pessoal, os amputados, tem lá a sensação do membro fantasma, sim, né? Pois é. Mas será que isso é uma coisa variante disso, de repente, né? Não sei. Caraca, já pensou uma sensação que, na verdade, não existe, mas que o seu cérebro faz compensando, né? Então, é porque às vezes... compensação, mas era, né? Então, era um toque em que coisa? Em que tipo de coisa? Às vezes é tipo um toque num tecido que ele já tocou antes com o braço dele. Pois é, né? Não sei. Então, ou até uma extrapolação, assim, do cérebro dele, entendeu? É provável que seja isso aí mesmo. Uhum. Doideira, cara. É doido. Cara, daqui a 50 anos vai ter muita novidade, né, nesse aspecto, porque isso tá só começando, cara. Todo esse projeto Deus Ex aí, né, cara? É, tá só começando, vai ter muita coisa ainda. Ou não, né? E resolve ou vai ter muito só problema carros sinistros no deserto de... Que por sinal é um filmaço, né? Mas aí, cara, eu tô sofrendo de abstinência por vontade de ver esse filme. Abstinência de coisa que eu nem sei ainda, né, meu? Não, porra, eu conheço os outros Mad Max, cara. Aí o que eu ia falar, meu Deus? Meu Deus. Oh, meu Deus. O que eu ia falar? Ah, não. De Mad Max agora. Eu tava vendo um vídeo, acho que tem um mês mais ou menos, de um cara que ele não tinha os dois braços, né? E aí fizeram implantes nele de braço e, porra, assim, É aquele negócio meio mambebe ainda, mas o cara mexe, o cara consegue pegar um copo, consegue fazer tudo, né, cara? Que nem o braço da Furiosa lá. É muito incrível, velho. Não quero esse negócio de braço normal, não. Quero saber quando o nego vai ter braços mecânicos, super tecnológico, dando máquinas e... Uhum. Um canhão na mão, né? Canhão laser. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que também resolve a questão da rejeição, né? Quando, por exemplo, você faz um transplante de um órgão, né? Se você tivesse um coração... eletromecânico lá, sei lá, biomecânico, de repente, não sei. É, eu acredito que sim, cara. Porque... Eu não sei, no Deus Ex, isso era um problema. No Deus Ex, eu tinha... Engraçado, eu falo do Deus Ex, eu nunca joguei esse jogo, é só pelo que eu ouço falar, né? Mas no Deus Ex tinha um negócio lá, que quando você botava alguma coisa mecânica, um olho mecânico, um próprio coração mecânico, você meio que ficava refém. É um negócio meio Robocop de corporações, né? De negócio cyberpunk, né? Que você ficava meio refém da corporação... Porque o seu corpo rejeitava o negócio e você tinha que tomar uma droga constantemente pra o seu corpo ignorar, sabe, aquele negócio. Uhum. É. Que é o que acontece quando você recebe um órgão, né? Você tem que ficar tomando constantemente. Você tem que ficar tomando remédio pra evitar a rejeição. Mas, sei lá, cara, uma coisa que eu meio que aprendi é que os filmes de ficção científica, as histórias de ficção científica, em geral, não são tão sinistros quanto a realidade. Em geral, a realidade tem surpreendido muito mais do que... Da área também, né, cara? Eu acho que nessa área da interface homem-máquina, os filmes previram. Previram. Previram bem como as coisas estão acontecendo, né? Uhum. Até em termos de tempo mesmo. É, não sei. Eu tô esperando que esse ano ainda, né? De Volta para o Futuro, né? Você quer usar aquelas roupinhas também? Que os caras... né? Deus me livre. Tênis que se amarram sozinhos, né? Ah, mas isso aí ia ser bom, hein? Caramba, Vi. No dia que você tá precisando de um tênis que amarra sozinho, eu tenho pena de você, cara. Meu filho, presta atenção que minha barriga está crescendo. Ah, ó, o que é que eu falei do único assunto da Vi? Não. Tudo tem que voltar. Porque pessoas gordas, barrigudas, têm dificuldade de amarrar o sapato. É, você está gorda, você me enganou esse tempo todo. É, não é um neném, na verdade. Isso é verdade, banha. Sabia? É banha. Porque de janeiro até agora, eu perdi 7 quilos. E a facilidade de amarrar o sapato... Olha aí o legado da pedra. É. Opa, então, já que nós vamos falar disso... Posso falar da maromba, então? Olha aí, vai lá. Ai, lá vem o menino. Cuidado com suas palavras, que você sabe que o Fábio tem um preconceito incontrolável, né? Pois é, cara. Agora, tipo assim, o Fábio virou um doutor. Eu tô me rebaixando. Seu cérebro tá evoluindo agora, né? É, começou a malhar. Eu percebi que inteligência não leva ninguém a lugar nenhum. Vou fazer uma tomografia pra ver o tamanho do cérebro dele agora. Agora o Aigen com seus bíceps, ele resolve as equações socando-as. Pois é. Não, pois é, cara. Porque uma das únicas coisas que eu tenho feito, além de comprar joguinhos... É, atualmente é malhar, saca? Tô malhando também, cara. Eita. Aí, ó. Eita. Nesse 7, 2 quilos foram devido à malhação. Aí. Olha só. Então, você já tá beijando o músculo, Fábio? Não, fica no espelhinho lá, olhando. Bíceps, assim, se admirando. Instagram. Ó, mas o segredo, hein? Você tem que deixar pra tirar foto no dia que você malha bíceps. Você emagreceu bastante já? Então, desde o início do ano eu comecei a malhar e a fazer karatê e a fazer dieta também. Entrei no lifestyle sinistro aí. Mas por que isso? Eu já perdi 12 quilos, cara. Oi? Mas foi por algum motivo específico, sei lá, você tava com alguma taxa alta ou você, decidiu fazer isso do nada, assim? Ah, rapaz, o motivo foi por falta de mulher, atualmente. Cara, é um motivo nobre, cara, vai. Tu acha que mulher olha pra isso? Óbvio, com certeza, cara. Claro que não. Peraí, mas é o Gavi Estática agora, vai chover mulher, hein? É. Segundo a pod pesquisa, a gente tem 4% de público feminino. Aí, ó, vai, porra, eu vou aumentar esse índice aí agora. Mas aí você percebeu uma mudança nesse quesito, com esses 12 quilos perdidos ou não? Rapaz, ainda não, porque do início, pra começar, porque como eu comecei a fazer isso tudo, eu agora não tenho tempo tempo mais pra mais nada, entendeu? Você vai ter que largar uma das atividades aí. Pois é, vou parar de trabalhar, vou viver na academia. Mas na verdade, assim, é porque que eu, o meu objetivo ainda é dos 12 que eu perdi, eu tenho que perder mais 8. Caralho. Entendeu? O cara tava pesando quanto? Assim, desculpa perguntar. Cara, eu tava pesando 90 quilos, cara. E eu tenho, qual tipo, a altura? Menos de 1,70, eu tenho 1,68, se eu não me engano. Entendi, é, tava rechuchudinho. Então, assim, tava escrota a situação, tava rechuchudinho. Muito. É engraçado, eu não tenho essa impressão quando olho as fotos, cara. Você só bota foto de 10 anos atrás, é uma impressão minha, cara. Não, cara, eu vi sim uma foto sua que você tá gordinho, sim, você tá, dá pra ver. É porque eu acho que você não engorda muito no rosto, né, não sei. É que ele tem barba, gente, é por isso. Exatamente, eu tenho barba e eu já sempre gostei de roupa um pouco mais larga do que o normal, assim, saca? Uhum. Então nunca foi muito de aparecer, entendeu? Então, e eu também notei que desse peso que eu perdi até agora, provavelmente uns 60% dele eu perdi nas pernas, cara. Sério? Sem sacanagem. Eu peguei a minha calça, assim, calça jeans que eu uso pra ir pro trabalho, e eu juntei, assim, e, tipo, mais da metade dela ficou amassado na mão, saca? Já fez a doação? Pois é, não, agora eu tô pensando na facada que vai ser trocar o guarda-roupa inteiro, né, cara? Que nada, cara. Coloca agora você deve estar um balão, assim, andando na rua, né? Você não dentro, aquela calça gigante, assim. Basicamente. Quando venta, deve inflar, né? Olha aí, Ike, agora você vai poder resolver uma dúvida que surgiu essa semana lá no trabalho, cara. Que a gente tava pensando justamente disso, a pessoa assim que, a galera que emagrece de uma vez, assim, será que se os amputados têm membro fantasma, será que os gordos têm gordura fantasma, cara? Tipo, você vê lá aquele recém-magro, né, cara? O cara anda assim com os braços abertinhos, assim, sabe? Como se fosse gordo ainda. Você sente a barriguinha fantasma, Ike? Barriguinha fantasma. Barriguinha fantasma. Foi boa, gostei dessa daí. É o termo técnico. Eu não sinto barriga fantasma porque eu ainda tenho uma barriguinha aqui pra perder, né? Tá assombrando aí. Mas ainda tá aqui. Ainda mas não tá fantasma. Mas e as pernas fantasma, você tá sentindo aí? Eu tô. Ah, as pernas fantasma eu tô sentindo. Inclusive, tem uma interjeição que eu soltei bem no início desse programa, antes até da gente começar o programa em si, né? Uhum. Que foi o ai minha bunda. É porque agora eu comecei a perceber que eu não consigo mais sentar em todo lugar que eu sentava antes. Você é percebe osso, que, né? Agora você tem osso na bunda? É, agora eu tenho osso na bunda, cara. E que dói, de repente, assim, se você senta de uma vez. Pois é. Eu tenho que agora, a cadeira que eu usava pra jogar videogame, eu tô tendo que colocar um travesseiro nela, saca? Olha, então até agora não apareceu nenhuma mulher e você só tá tendo desvantagens com isso, você tá perdendo seus amortecedores naturais. Pois é, né, cara? Não, mas eu tô ficando sinistro. Eu tô ficando visivelmente, tipo assim, eu tô me sentindo muito mais forte do que eu tava antes. Mas até qual é a sua meta? Ficando sinistro. Sua meta é ficar bombadinho? Bombadinho. Minha meta é virar monstro, cara. Então eu sei te informar se você não vai arranjar mulher desse jeito, cara. Ah, sempre tenho. Continuado 0-0. Olha... A não ser que você arranje umas ratas de academia, Eu gostaria de acreditar em você, Vi. eu gostaria que isso fosse o fato. Mas não, minha... Depende, né, menina, as meninas que vão na academia. Não. Como você não consegue arranjar mulher? Tudo. Vai muita mulher na academia. Só um momento, vamos interromper esse assunto. Porque a tigresa, ela soltou um peido inacreditável aqui do meu lado. Caralho, meu. Por um momento, eu tava procurando o que que tava arrastando no meu quarto, subitamente. Por que você não dá luftal pra essa cachorra? Que isso, cara? Dá luftal pra tigresa. Ela não come ração, cara? Ela só come ração praticamente. Não, tá, ela não só come ração, ela come praticamente tudo que a gente come, mas ela come primariamente a ração. É, doutor Ike, você tem que dar uma passada aqui no Rio, cara, pra mostrar seus músculos lá na Lapa e tal. É, se tu arruma alguma coisa, cata alguma parada por aí. Não, vamos ver, cara, ó. Mas a academia não vai um monte de mulher na sua academia. Normalmente a academia tem predominância feminina, cara. Mas qual é o procedimento? Me fala aí. Você chega lá. Não. É, Viviane, explica aí. Explica aí como é que é. Me explica também, por favor. Cara, no horário que eu ia na academia, só ia eu e as senhoras. As senhoras te cantavam, é isso? Nossa. Não, cara, uma vez eu entrei pra sauna, tinha uma véia na sauna, tava pelada, eu virei as costas e voltei, não fui na sauna nesse dia. Não, cara, pô, não vai, menina, lá na academia? Viviane, vai, mas isso não existe, cara. É, não é assim, cara. Cara, você tem que... As namoradas acham que é assim, mas não é, cara. Você tem que puxar conversa, de repente, com uma menina que você vê todo dia, mas começa a cumprimentar, Chega nela, pô, pesado, né, esse peso aí que você tá levantando. Eu acho muito complicado isso, cara. Eu não sei se eu sou muito nerd, cara, mas eu simplesmente eu não tenho as manhas pra isso, cara. Eu cheguei à conclusão um momento, eu disse, não, eu vou pra internet mesmo, que eu tenho uma chances, cara. Não, cara, eu sei, sabe? Porque essas cantadas desse povo aí nunca foi efetivo pra mim, então pra mim não serve. Então, você tá dando um conselho todo errado, então? Não, cara, tô falando pra ele que ele, de repente, pode um dia tentar puxar uma conversa com uma menina que vai todo dia, que ele conhece. Você sabe o que dá certo? A coisa crescer gradualmente. Uma pessoa do, sabe, do seu trabalho, alguma coisa assim. É, eu acho nessa linha também. A afinidade vai acontecendo naturalmente, cara. É assim que dá certo, pô. Sim, com certeza. Agora, sou mais tá lá na academia, linha. Chegar em cima de uma lá... Não, mas assim, cara, depende do que você está procurando também, né? Você está procurando... O que você está procurando, Diogo? Assim, você está procurando relacionamento... Você não. Relacionamento sério, você está procurando... Eu procuro não saber o sobrenome, procuro não saber a idade. Não, a idade é bom saber. Então, é bom você ir na balada. Você vai conseguir algo efêmero, mas vai. Cara, você tem que sair com o Ivozinho, Ivozinho dá as dicas. Então, como esse já é o segundo Gavestática que a gente fala do que a gente tá fazendo e eu até agora não falei de nada, né? Até eu ia comentar no Gavestática passado, eu e a Vi, a gente assistiu um documentário que tem lá no Netflix, que é o Blackfish. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, esse filme passou no Festival do Rio, é do... lá do... da Baleia, né? Isso. Do Senhor Salles. E Senhor Fale, menino. Fale, Or Salles. Cara, isso, sei lá. Or Fale. Caramba, se o Senhor Fale soubesse que é capaz de fazer aquela baleia, cara, ele não ficava em cima dela, não. É, não ficava, não, cara. Ele não ia querer mais ir pra baleia, né? O documentário, ele fala, basicamente, é uma grande crítica ao SeaWorld, né? De todos aqueles números envolvendo as orcas, né? Acho que eles chegam a comentar um pouquinho de outros bichos, mas o foco mesmo nas orcas, e fala da Tilikum, né? Que é uma... acho que foi uma das últimas baleias que foram realmente capturadas no oceano, que hoje em dia é proibido, né? Uhum. Já há um tempo, na verdade, é proibido. Hoje eles sobrevivem reproduzindo, né? Essas baleias de cativeiro, porque... Com o sêmen do Tilikum. É. E o Tilikum, pra quem não sabe, é aquela baleia que já matou várias pessoas, vários treinadores, né? Treinadores. Já aconteceu também de um cara que invadiu o seu... Na verdade, ele não invadiu, ele... Acho que foi um cara que entrou no seu World, só que quando ele fechou, ele ficou escondido lá, sabe? O cara era meio... Pelo que falam, o cara era meio riponga, sabe? Ele achou que foi uma boa ideia, na madrugada, enquanto ele tava lá solto no seu World, sozinho, ele achou legal nadar com a baleia, né, cara? E ele amanheceu sem pinto e cheio de... cheio de marca de mordida. Cheio de marca de mordida de coisa e preso, não sei como, que eles não explicam direito no documentário, preso nas costas da Tilikum. O cadáver dele amanheceu, né? Uhum. E é engraçado, cara, porque o documentário critica muito o SeaWorld, principalmente que tudo que acontece, todas as merdas que acontecem já aconteceram no SeaWorld envolvendo esse tipo de coisa, os caras sempre encobriam, não dava detalhes. Por exemplo, esse próprio negócio daí, até hoje não explicar direito como foi que aconteceu desse cara daí que invadiu, que tinha várias câmeras e não foi divulgado o negócio lá, né? As filmagens, várias coisas desse tipo. Já aconteceu o caso mais recente, o último, que acho que foi até o que foi o divisor de águas, ó, tem até um trocadilho aí, né? O divisor de águas que fez com que os treinadores não pudessem mais fazer números dentro do conjunto com a baleia, foi acho que em 2011, né, Vi? 2009? Não lembro a data. Que foi com a treinadora que tem até no documentário tem umas filmagens um pouco antes da merda acontecer mesmo, que após fazer alguns números lá com a baleia, né, em algum momento aqui não é baleia, na verdade, é uma espécie de golfinho. Ela ficou com fome. Ela é parente do golfinho, aquele bicho. Isso. Ela ficou estressada, sei lá, e simplesmente prendeu a boca no braço da treinadora, arrancou, engoliu o braço. E enquanto tava essa foi aquela moça que morreu. Foi. Morreu mais de uma, na verdade. Não, essa foi a última que eles falaram. É. Então, foi assim. Diz que ela tava tendo um problema lá no outro show, que tava meio fraco o show. Parece que as outras bandas tava dando merda, assim. Aí ela teve que dar uma improvisada com esse tílico. Só que ela tava com pouca comida no balde. Diz que lá o treinamento é baseado assim, você faz a baleia faz o número e ela recompensa com peixe. Só que aí começou a acabar o peixe do balde dela. E a baleia percebeu. As baleias percebem. É, diz que as baleias conseguem ter noção de quando... Eu não sei até que ponto isso é provado, né? Mas eles falam que tem noção de quando tá acabando o peixe pelo som do balde, sabe? Caraca. Caramba. Aí acabou o peixe... E ela continuou pedindo pra baleia fazer as coisas. Aí a baleia ficou meio cabreira e catou ela. Aí ela também tava pedindo pra tomar uma, né, cara? Agora, cara, isso é uma das coisas que eu acho mais assustador. É, inclusive, eu sempre... Pra mim, o cagaço maior do oceano sempre foi um tubarão branco, aquele clássico, né? Mas quando você vê que a baleia é um bicho que... Ela, a orca, né, no caso. Acho que baleias em geral também, mas... A orca, ela tem uma noção, cara, sabe? Ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Não é puro instinto, que nem você vê um tubarão. Cara, sabe uma coisa que me deixou impressionado uma vez no Discovery Channel? Essas orcas, elas... Eu não sei se elas andam em bando ou não, mas mostrou uma vez elas caçando uma foca. Eu acho que já vi. Elas ficavam de sacanagem com a foca, dando porrada na foca pra foca voar, de sacanagem. Uhum. É tipo uma tortura. Uhum. Né? Elas brincam, né, cara? Não era, assim, não sei se é brincadeira ou não, mas era pro bicho, era tipo de tortura pro bicho antes deles comerem a foca, entendeu? Inclusive no documentário tem essa cena daí. Que a foca tá presa no gelo, tem, né? Tem. Não, era a cena que eu lembro, ela no mar, assim, e elas davam uma porrada, né? Em alto mar, davam uma porrada e o bicho voava pra cima, assim. Essa que a gente viu é uma que a foca tava num pedacinho de gelo. Uhum. E elas ficam tentando derrubar, fazendo onda, sabe? Ah, sim. Uhum. Inclusive, eu tava querendo ver um vídeo aqui que o PH colocou esses dias, cara, de um cara que tava... Eu não sei, não é surf, é tipo uma prancha que o cara tem tipo um remo, uma prancha gigante, assim. Eu não sei qual que é a prática, que o... E o não cara sei tá... que é lá paddle, parece que chama. Stand-up paddle? Isso. É esse daí? Não sei. O cara fica em pé na prancha. Isso, o cara fica... É isso aí. Eu vou até procurar esse vídeo aqui, ver aqui na timeline do PH, ver se eu acho. E o cara tava lá remando nada. Ah, tá aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo... É bem curtinho, tem nem um minuto. Mas dá um cagaço, cara, vendo isso. Dá uma aflição, velho. Peraí, deixa eu pausar o jogo. Não, abriu a página do PH. É, então, desce um pouquinho. Tá meio no começo. O jogo tá pausado e o bicho tá tirando. Meu Deus. Não tô conseguindo abrir, não. Espera aí. Foco, é esse, cara. Do cara na prancha, né? Isso. Ah, é uma orca. Caraca. Deixa eu ver aqui, tá abrindo. É só uma? Cara, eu acho que é suficiente, Vi. Não precisa ter mais de uma. É porque normalmente onde tem uma, tem mais de uma. Aham. Uhum. É, tô vendo aqui. Assustador mesmo isso aqui. Eu não queria estar perto desse bicho, não. Apesar que eu acho que essas baleias, elas... Na natureza, eu não sei se elas chegariam... Assim, existem casos e casos, né? Mas eu acho que o problema do SeaWorld é justamente o estresse, sabe? Porra, o bicho fica confinado, né, cara? Uhum. Ali a impressão que dá no vídeo é que ela tá mais curiosa. É, ela tá mais curiosa. Ela chega perto assim. Mas eu não sei se o cara caísse, eu não acho que ela mataria. Depende da fome do bicho também, né, cara? Mas eu não acho que seria esse o caso. Enfim, eu tava até falando, né, que depois que houve esse caso aí com essa última mulher aí, que acho que foi mais ou menos 2009, 2011, não lembro agora, eles pararam, né, eles viram, pô, deu muita merda e já foi, inclusive, o que é que aconteceu? Foi mais uma vez o SeaWorld tentando encobrir toda a merda, né, dizendo, não, mas aí foi porque o problema, que teve um momento que a baleia pegou o rabo de cavalo dela, né, da mulher, e escalpelou a mulher, né, puxando. Ah, meu Deus, que nervoso. É, exatamente, que... Aí os advogados, o senhor falando, não, mas ela foi uma imprudência dela, porque ela tava com rabo de cavalo, não deveria. Sendo que aí depois, isso o documentário é bem legal, que ele fica intercalando essas coisas com resposta de outros treinadores, né? Uhum. Porque aí os treinadores, todos os ex-treinadores, que era da mesma época dessa mulher aí que morreu e tudo, falando, disse, cara, não, isso era uma prática comum, não foi a primeira vez que tantos outros treinadores, mulheres, já foram com rabo de cavalo, isso nunca foi problema nenhum. porque foi um problema agora, né? Aí, e falando assim, não, mas foi um erro dela, porque ela estressou, ela não sei o que lá. Só que aí, cara, em 2009, foi esses dias, já tinha filmagem de celular, de coisa, saindo as notícias falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não, a treinadora... É, caiu, fez não sei o que lá, fez umas coisas erradas, assim, aí começou, quando isso saiu na TV, a galera que tava lá vendo, não foi isso que aconteceu, tá ligado? Uhum. E começaram a questionar, né, até que eles aos poucos foram mudando um pouco a versão, dizendo, não foi bem assim, não sei o que lá, enfim, ficou proibido agora os treinadores entrarem no tanque junto com a baleia, né, só que essa Tilikum, ela tá agora, ainda faz apresentações todo dia lá no SeaWorld, só que é basicamente, eles chamam a Tilikum, ela vem, aí joga água na plateia e vai embora, e ela fica confinada num canto lá dela, presa assim, sem... só esperando agora morrer, sabe, cara? É triste quando você vê assim. Aí os caras falam, mas e aí? Você não pode soltar, não pode fazer o quê? Porque ele diz, não, mesmo que você... soltar até daria pra soltar, mas por que eles não fazem isso? Porque o sêmen dela é muito precioso, tá ligado? É uma coisa caríssima, tá ligado? Os caras vendem pra outros parques em vários lugares do mundo, sabe? O sêmen da baleia. Porque, como eu falei, não pode mais... Caçar, não pode mais capturar. Então é preciosíssimo isso, sabe? E, inclusive, acho que, não sei se é no próprio SeaWorld ou se eles falarem isso no mundo afora, essa Tilikum já tem, se for juntar todos os descendentes dela, tem mais de 30 baleias, né, Vi? É, caraca. Tá espalhado por aí. Tudo espalhado por aí, cara. Eles vendem, né, os filhotes. E aí, o documentário é muito legal, ele junta vários outros casos, assim, e, até casos que famosos também, que não chegaram a dar em morte, mas um que aparecia muito naqueles programas que passava na Band, sei lá, aquele Realidade, não sei se vocês lembram disso, que é um... Não lembro, não. É tipo, era sempre uma coletânea que tinha de vários casos, acidentes e coisas assim, só que a pessoa conseguia sobreviver, sabe, com cenas reais, né? E tem um caso que é bem famoso também, talvez vocês já tenham visto em algum lugar, que o foi uma baleia, que foi outra baleia também do SeaWorld, mas não era a Tilikum, que ficou brincando com o cara, assim, brincando entre aspas, né? Devia estar estressada também, né? Mas prendeu o pé do cara, não pra arrancar, mas prendeu, sabe? Uhum. E ficou brincando de descer, sabe? Descer assim, tentando afogar. Só que ela, tipo, descia às vezes, aí ficava um minuto, quase dois minutos embaixo, sabe? E subia depois. Agora você vê que o cara também era foda, sabe? Dá pra ver que o cara tava cagado, mas mesmo cagado, o cara sabia o que a baleia tava tentando fazer. E toda vez que a baleia fazia um movimento, era até desesperador. Você vê ele puxando aquele fôlego, sabe? Que ele sabe que a baleia vai descer, vai ficar muito tempo lá embaixo, né? Caraca. O cara faz. Puxa, aí a baleia desce. Aí tem filmagem mostrando, porque tem as câmeras embaixo d'água também, né? Que fica atrás daquela. Dos vidros, né? Aí mostra a baleia descendo. Isso dá uma aflição, cara. E toda vez que ela subia, você via que o treinador tentava acalmar, né? Ficava tentando, assim, bater de levinho nela, assim, né? Tentando acalmar. Em um momento que a baleia soltou, assim, cara, o cara já tava com, não sei se tava com o pé torcido, tava com o pé machucado, né? Por conta dos movimentos. Mas o cara nadou como se não houvesse amanhã, cara. Isso quando já soltou. E a baleia, depois que notou que ele tava saindo, ela foi atrás. Você vê que ela tem noção, sabe? Da coisa, assim. Ela soltou ele, mas, tipo, quando ela viu que o cara tava fugindo, ela foi atrás, assim, só que ele conseguiu pular uma cerca, né? A baleia tentou ainda, só que depois que ela viu, ela desistiu, cara. Teve outros casos parecidos desse também, que é também de baleia segurando no pé, que aí que foi até interessante, a solução de outra baleia que também tinha prendido no treinador foi soltar uma baleia maior num lugar, que era dominante. Caramba. E quando soltou essa baleia maior, a menor que tava segurando o pé soltou na mesma hora. É que chegou a soltar, é que abriu a gaiola da baleia maior. Isso, abriu a gaiola. Porque ele escutou, ele soltou. Isso, tem uma divisória da não é gaiola, né, Vi? É, não é gaiola, é uma porta, isso. Um portão. É, quando eles fizeram o barulho lá que tava abrindo essa porta, né, essa divisória do outro, é interessante, né, a baleia que era a não dominante soltou o pé do treinador na mesma hora, né, como se fosse um aviso isso, é interessante, como, tipo, um tubarão não tem esse tipo de comportamento, né, cara, a baleia parece que tem uma noção um pouco maior, né, e você cara, vê... Cara, ela é um tipo de golfinho, né, o golfinho é inteligente pra caramba, né. Isso, exatamente, né. E golfinhos estupram pessoas, né. Pessoas, inclusive. Mas essa história tá me lembrando também daquele maluco que vivia entre aspas, né? Que ele vivia com lobos. Ele tinha uma casa de campo, assim, meio afastado da cidade, e tinha uma matilha de lobo que vivia lá com ele, saca? E aí ele era como se fosse o alfa da matilha. Até que em determinado momento, acho que a esposa dele ficou grávida e tal, e ele teve que sair, né? Teve que se afastar lá durante bastante tempo. E quando ele voltou, tinha um outro alfa, né? Tinha um lobo que tinha tomado lugar. Tomado lugar, cara. Isso. E aí ele teve que chegar assim, tipo assim, e abaixando a cabeça pro outro lobo, saca? Virar de barriga pra cima, assim, pro outro lobo ver que, tipo assim, o outro lobo mijava nele, pra, tipo, pra marcar que mesmo como, como submisso, né, na matilha, tipo assim. Estuprou ele também. Não, lobos não fazem isso, cara. Cara, se você visse o jeito que eles tiram o sêmen da baleia, você também ficaria com medo disso. Puta merda. Como é que é? Ou é spoiler do documentário? O documentário não tem spoiler, cara, é a vida. Rola uma masturbação na baleia, cara. Cara, você sabe que eu comecei a assistir uma série. Aliás, eu comecei a assistir várias séries e não terminei. Eu comecei a assistir Marco Polo, não terminei. Eu comecei a assistir Life on Mars esses dias. Esse ainda... Não, o Caio Braga tava recomendando. O Life on Mars americano ou o inglês? O inglês. Eu assisti o americano só e, pô, gostei demais, assim, achei muito bom. O Caio Braga tava recomendando um tempo atrás aí pra mim, mas eu não cheguei a assistir, não. Qual que é a pegada do negócio? É assim, é como se fosse viagem no tempo. Ah. É um policial que ele tá lá pra resolver, tem um crime lá de um cara que tá matando umas garotas lá. Aí acontece um acidente e ele fica em coma. Só que aí quando ele acorda, que aí ele acorda no ano de 1970, e poucos. Eu sei que ele fala assim, ah, era pra eu ter 4 anos agora. Acho que é 73, se for igual do americano. É. Acho que é um negócio desse tipo aí. Ele fala, ah, era pra eu ter 4 anos agora, não sei o que, como é que pode? Aí ele, é muito engraçado uma parada que ele fica assim, eu quero meu celular, todo mundo, você quer o quê? o que é isso? Aí ele fica, tipo, ele chega como se numa delegacia, como se ele fosse um cara transferido, sabe? Aí ele tem que se adaptar aos costumes do pessoal da época, assim. Ele acorda lá em 73. É, ele acorda em 73, isso. Ele acorda onde? Na cama dele? Não, na praia. Na praia ou na beira de um rio, não sei. Ele acorda, assim, como se ele estivesse só tirando um cochilo, sabe, assim, e acorda. Na versão americana, ele é atropelado, assim, toma uma porrada do carro. E quando ele levanta, assim, tipo, acorda da pancada, no mesmo lugar que ele tava, ele já acorda em 73. Ah, tá. Só que... E por que o nome Life on Mars? Eu também não descobri até agora. Olha... Eu ainda tô no terceiro episódio. Você assistiu inteiro a outra série? A outra eu assisti. Se for igual a outra, você vai descobrir no último episódio. Ótimo. Mas, assim, na verdade... Como é que eu posso dizer? É mais uma referência... John Carter. Não. Da música? É mais uma referência da música, sim, e assim, da situação bizarra em que ele se encontra, entendeu? Ah, então porque daí que tipo... Que música? Eu não conheço. É uma música, se eu não me engano, posso estar redondamente enganado, mas acho que isso é uma música do David Bowie, né? Eu não sei. Eu sei do lance da música porque era a música que ele tava escutando na hora que ele sofreu o acidente. Parece, uma coisa assim. Não sei, gente, eu não... Não me julguem, eu sou grávida. Não me julguem, eu só assisti 3 episódios e, tipo assim, ele começou a solucionar uns crimes nessa delegacia do passado aí, e eu sei que agora ele acabou de descobrir que ele tá lá pra solucionar também uns crimes que tem relação com o presente, sabe? Ele se aproveita do conhecimento do futuro dele pra resolver coisas do passado? De repente ele tem uma noção maior de como é feito, sei lá, um determinado tipo de crime que na década de 70... Já, se aproveitou. Tipo, por exemplo, apareceu um crime pra resolver que era igualzinho o crime do futuro. Só que era, acho que a primeira vez, parece que aparecia. Primeira ou segunda vez que aparecia esse crime no passado. Tipo, serial killers deve ser mais comum hoje. Era o mesmo passado, serial killer, na verdade, que ele tava procurando no futuro. Ele viu que era o mesmo modus operandi e ele não sabia por quê. Caramba, aí, cara é velho, pra hein? Descobrir... Ou ele voltou no tempo. Pra descobrir, tipo, naquela época lá, pelo que deu a entender, eles não ficavam procurando fibras embaixo da unha, das pessoas, essas coisas assim, não sabe? Tinha nenhuma das metodologias que tem hoje em dia, né? No CSI. É, não tinha CSI. Aí... Sem contar que o CSI tem um computadorzinho lá que dá o... É o zoom infinito, né? Aí, tipo, não tinha preservar a cena do crime, não tinha nada disso naquela época. Mas aí ele pegou e, tipo, lembrou que no futuro, ele viu o modus operandi e falou assim, porra, deve ter alguma ligação, não deve ser coincidência. Ele olhou e ele lembrou que no futuro as mulheres tinham uma fibra debaixo da unha. Uma fibra sintética. Aí que dava mais ou menos quem era o assassino, né? É, que dava pra saber mais ou menos onde elas tinham, ficavam presas, sabe? Umas coisas assim. Aí ele foi na unha da mulher e achou a fibra. Falou, ó, tem essa fibra sintética, não sei o quê. Aí eles acharam o assassino. Eu tô no terceiro episódio. Eu posso comentar muita coisa, porque senão os spoilers vão ser infinitos, né? Sem falar que podem ser simplesmente spoilers errados, porque eu vi a versão americana da série, então... Sempre tem isso, né? Eu nunca fui muito de assistir série, não. Inclusive, eu acho que eu demoro mais pra assistir uma série do que o Ike demora pra ler um livro, cara. Bom, eu leio um livro rapidaço? Então, por isso mesmo. Nossa. Mas eu finalmente consegui terminar Breaking Bad, cara. Que eu curti pra caramba. Vocês chegaram a terminar? Sim, terminei. Claro. Cara, eu gostei muito, cara. É legal que eu tô totalmente fora do hype, né? E eu achei muito legal. Só que o último episódio é muito bom, cara. Sim, eu gosto bastante. Eu achei muito bom mesmo tudo, cara. Assim, eu acho que o ápice dela foi o final da quarta temporada, tá ligado? Que eu achei muito foda aquilo. Que acontece. Qual é o final da quarta? Que é todo a quarta temporada, eu acho que a terceira também, não lembro agora, ela é tipo o arco do Gus, né? Ah, sim. Que o arco do Gus finaliza no último episódio da quarta temporada, né? Que eu até pensei, quando acabou o último episódio da quarta temporada, eu fiquei assim, caralho, tem mais um aqui, né? Que no caso já tá com a série completa, né? Aí eu disse, caralho, tem mais um? Pô, me acabava agora. Tá perfeito, sabe? Tá, do jeito que acabou ali, por mais que eu vi gente na época dizendo, não, mas ainda não explicou o lance dele com o cunhado dele, não explicou o lance dele com não sei o que lá e tudo. Não, cara, isso daí, eu acho, eu sempre defendo isso pra filmes, né? Como o próprio Inception, eu vivo falando isso, não precisa explicar tudo, sabe? Tá ótimo. Uhum. Só aí começou a quinta temporada. Na quinta temporada, os, sei lá, quatro episódios, não sei quantos episódios, eu sei que o começo da quinta temporada não me pegou, fiquei assim, caramba, velho, eu acho que devia ter acabado, a hora de ter acabado foi lá atrás, né? Só que aí eu acho que da metade pro final, ela vai, as coisas vão se encaixando pra uma conclusão que eu acho que ficou perfeita também, cara. E apesar de ter sido meio sofrido pra eu terminar, porque eu, apesar de ter gostado muito da série, né, tinha horas que eu dava uma parada, tanto que eu tinha empacado na segunda temporada e eu só fui voltar depois de mais de um ano, né, que eu tinha parado, assim. Ah, eu não consegui terminar de assistir Breaking Bad. Eu acho que, apesar de ser uma série muito boa, assim, eu ter gostado bastante, ela é uma série que tem um ritmo meio ruim, né, ela tem uns problemas de ritmo, assim, ao longo dela. É, e você, eu acho que é a primeira pessoa que fala isso, que eu concordo também. Porque geralmente eu vejo o pessoal dizendo, não, peguei a temporada e engoli, assim. Eu acho que é uma série que enjoa um pouco, tem hora. Eu não digo nem que enjoa, acho que cansa, mas não no sentido de enjoar, sabe? Mesmo. Eu acho que é justamente por causa desse lance do ritmo, entendeu? Porque, por exemplo, tem muitos plots muito interessantes, assim, muitas situações que você quer ver o resultado. Personagens, né, cara? Personagens muito bem feitos, né? E até atores bons pra cacete, sim, né? Sim. Mas... Cara, tipo, tem um aquele Honest Trailers, saca? Aquele canal do YouTube. Eles fizeram do Breaking Bad, que é excelente. Que mostra assim, tipo assim, essa série tem muito disso. Aí mostra um monte de cena foda, aquelas cenas que deixa a gente com arrancando os cabelos, né? De tão maneiro que é, de tão surpreendente. Tipo, mas também tem muito disso. Aí Skyler. Mostra a cena, a Skyler, o pessoal assim, jantando, saca? Tipo assim, 30 segundos sem corte, sem ninguém falar, jantando, saca? E aquela cena do cunhado dele, esqueci o nome, cara. O Hank. É do Hank sentado na cama, falando que não são rochas, são minerais. Cara, coisa assim. Sabe que eu curto isso até, cara? Putz, cara. Eu até acho legal, mas descansa, né? Mas eu acho legal, assim, que isso desenvolve, cara, o personagem. Você vê o Hank, sem querer dar spoiler, caso alguém não tenha visto ainda, em determinado momento acontece um negócio com ele que ele fica meio cabreiro com tudo, assim, né? E ele, pra compensar isso, ele desenvolve um hobby por minerais, né? Que são as pedras, basicamente, né? Não, são minerais. São minerais, né? E o cara, ele começa a importar, né, cara? Comprar na internet, né? Monte de... Aí chega lá e o pessoal... Cara, esse cara tá louco? O cara era um policial aí que... É todo meio sinistro, fodão, né? Assim, né? Que lidava com uns traficantes doidos, assim. E agora o cara tá aí analisando minerais, né, cara? Isso é depois daquela parada da fronteira, né? Isso. É que já faz tempo que eu vi, eu não lembro direito. Inclusive, cara, os atores são fodas. E o Hank, por exemplo, o cara que faz o Hank, você vê que depois que o cara vira outro personagem, cara. Ele tem três fases, o Hank, cara, na série inteira. É, com tem certeza. A fase inicial, tem a fase pós esse acontecimento da fronteira e tem a fase final, cara. São três personagens diferentes, praticamente. O Hank é muito foda, cara. É foda, é um personagem foda demais. É, ele é um personagem muito bom, cara. Uma das coisas que me marcou muito foi a parada dos gêmeos. Aquela cena é muito foda, cara. Boa pra caramba, né? É. Quando eles chegam no Hank, né? Isso, quando eles chegam no Hank. Uhum. Muito bom. Não, é uma que você fica... E, cara, eu... Ah, essa é de arrancar o cabelo. É de arrancar o cabelo. E os cabelos que eu não tenho, inclusive. E como eu tinha parado de ver o Breaking Bad e andei vendo muito Game of Thrones, eu não sabia o que esperar dessa cena, cara. E é foda, cara. Eu achei realmente uma série que, apesar de ser muito cansativa, e eu tenho um problema, eu já falei isso várias vezes no Gabi Estática, que eu nunca fui de assistir série. Tá aí, Game of Thrones é uma que eu ainda quero rever um dia, sabe, cara? Com calma, assim, com toda a bagagem agora, eu vou até conseguir apreciar mais ela do que eu apreciei no, na primeira vez que eu assisti, sabe? Uhum. Game of Thrones? Breaking Bad, eu falei Game of Thrones. Confundi. Tava achando estranho também. Eu pensei, ué, mas Game of Thrones. Tava pensando que tá talvez vendo você ainda fosse reassistir tudo, sei lá. Esse mundo está perdido. Deixa eu só fazer uma pergunta técnica aqui. Por acaso eu tô gritando muito enquanto a gente tá falando? Não, não. Tá tranquilo. Tá, não, só pô. O meu H4 está aqui gravando, ele tem uma luzinha vermelha. Quando alguém começa a gritar, ele pisca que nem louco, cara. Então tem como eu ter agora uma referência visual também. Então deixa ele aqui virado pra mim aqui. Aparentemente. Aí, que coisa. Que essa pele que a gente tem exterior, essa camada exterior não cresceu. É. Ah, fuck. Eu morri absurdamente. Caramba. Mas é só isso aí, essa é a minha vida. Jogando videogame e indo na academia. Mas tu não tá tomando essas paradinhas estranhas não, né? Não, ainda não. E muda até o tom, né, cara? Tem que falar na baixa, pô. Na baixa. Não, ainda não. Ainda não. Aí, cara, pode ser até que tu pegue mulher se tu tomar um negócio desse, mas aí tu não... Já morreu a história do Aiken ou tem mais coisa? Mais detalhes? Não sei, cara. Eu sou faixa amarela de karatê agora aí, ó. Isso é alguma coisa. É, né? Amarela é qual? É a segunda, pô. A segunda? Depois da branca. É, depois da branca. É. A branca não devia ser azul. Não, não é azul, não? Depois da branca? Não, no karatê não. Porque no judô era. Eita, é complicado esse negócio. Cada arte marcial muda completamente, né? Acho que só a preta mesmo que é a meta, né, cara? É. Preta é que é a parada de todas. É. E aí, pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flayfish e estou aqui com a Vivi, que acabou de tirar seu iPhone, estava aqui no WhatsApp. Ha. Não estava dando atenção ao podcast. Não, estava vendo fofocas. É, pois é, né? Então, Vivi, hoje a gente não tem muita coisa pra falar, não, na verdade. Eu dei uma babada agora no meu iPad aqui. Oh. Pera lá. Que o último podcast da gente não deu muitos e-mails, porém deu muitos comentários, né? O pessoal concordando com minhas opiniões, defendendo a DC, né? Aliás, uns comentários meio agressivos, né? Teve uns comentários agressivos, inclusive do Lauro, que desceu o nível, cara. Lauro, que coisa, hein? É, né? Mas de uma forma geral, parece que o pessoal achou... O povo um pouco ignorante, né? Os convidados da mesa. É, seus Marvete, tudo ignorante. Tudo mesmo. Marvete, tudo Marvete. Tudo Marvete, nunca vi. E eu passando mal. Se eu não estivesse passando mal, eu ia lá defender o Batman. O Batman? É, o Batman. E então, Vivi, vamos falar aqui um pouquinho do Patreon, que é o que dá o leitinho das crianças. Não das nossas, por enquanto. Não, é verdade. Das nossas? Tem mais coisa aí que eu não tô sabendo, por acaso. Não sei. É, né? Hoje quase que você trouxe um gato pra aqui pra casa, que eu tô ligado. Ai, eu fiquei com tanta dor. Mas eu não posso ter gatos agora. Nem cabe, né, cara? Mal vai caber o neném. Mas ele aqui. Era pequenininho. Era pequenininho? Ele não ia crescer mais, ele já era adulto. Tá bom. Então, falando do Patreon, o que foi que nós fizemos esse mês, Vi? Para os nossos patrões? Gente, a gente fez um vlog fazendo sorvete. É, a gente imitou lá, a gente copiou o Manual do Mundo, né? Aquela receita de sorvete deles. Iberê, desculpe. Não, desculpe nada, cara. Pô, a gente fez o seu sorvete lá e ficou bom. Não ficou muito bom. Ficou bom se ficou o milkshake da hora. É, aí sim, o milkshake ficou muito bom, cara. E se você é patrão da gente e não viu, tá lá no grupo. E tem uma coisa que eu não coloquei ainda, mas eu acho que eu vou colocar daqui a pouco. Talvez quando esse Gaveta Estática estiver no ar já esteja lá, que nesse podcast a gente teve como a gente falou de muita coisa, teve uma hora que a gente falou de Game of Thrones... E acabou caindo, né? Porque o programa já tava meio grande, eu acabei tirando tudo. Acho que eu vou transformar esse conteúdo extra, tá lá também. Se você é patrão, pode conferir. E temos aqui uma nova patroa. Eu sempre é esquisito quando fala patroa, né? Uma patrona. Temos aqui uma nova pessoa que está nos incentivando. Isso. Um agradecimento especial à Ana Paula Funk. Será que é Funk, é o sobrenome dela? Pode ser Funk também. Mas é Funk? Não sei, escreve assim, ó. Eu vi, mas tá aberto aqui. É, pode ser Funk, né? Muito obrigado. E sabe quem foi que aumentou a sua doação? O Garoto Ostentação. Eles mesmo, o milionário do Steam, Rude Bomba, muito obrigado. O milionário do Steam, aumentou a doação ótimo. Pra 10 dólares, cara. Você tem noção que a gente tá com 40 dólares e um quarto é Rude Bomba, cara? Ah, e outra coisa, teve uma errata do Gaveta Estática passado, que eu tinha falado que a meta da gente era 50 dólares. Você até falou, não era 100? Realmente era 100, a gente não é tão humilde mesmo. É 100 dólares pra gente transformar o Gaveta Estática em quinzenal. E é isso aí, a gente tá com 40 dólares, muito obrigado a todos os colaboradores que ajudam bastante a gente. E vamos agora falar do nosso único e-mail. A gente só teve um e-mail e adivinha de quem foi? Adivinha. Do Gabriel Santana. Sim. Pois é, olha aí, a gente... Gabriel Santana é infalível. Você fica zoando ele foi o único que mandou e-mail pra gente. Pois é, infalível. Parabéns, Gabriel Santana, pela assiduidade. Ele... Já vai começar a tomar o lugar do Caio Braga. Mas o Caio Braga é patrão, Gabriel Santana não é patrão. É verdade. Não vai tomar não, Caio Braga, seu lugar. Desculpa, Caio Braga. Você não vai, você vai morar em nosso coração. Enquanto você continuar sendo nosso patrão. Olha só, você agora mostrou todo o seu interesse monetário, né? É, nada, quando ele já não dava dinheiro pra gente, ele também morava em nossos corações. É, ele já tinha um cartão fidelidade antes de pagar, né? Já. Então, o Gabriel Santana mandou um e-mail e ele falou assim... vou dizer uma coisa, que podcast lindo, misturado e tretado, rachei de rir. E a lá narrador de Bloodborne, do Sangue Viemos ao Sangue Iremos, e como dito no podcast, os confrontos entre os fãs da DC e da Marvel são gigantes. Resta saber se a DC irá acompanhar a Marvel ou se os fanboys vão se matar antes disso. Me despeço dos Hunters com a frase final, sangue, sangue, sangue, sangue. Ele disse que foi inspirado aqui pelo trailer honesto de Bloodborne. Mas tá aí, o Gabriel Santana falou uma coisa que eu acho interessante. Cara, os fanboys um dia vão se matar. Ah, sabe uma coisa? O pessoal se mata lá e a DC e a Marvel tá nem aí, né, cara? Não, cara, eles estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. Isso vale pra todos esses negócios de DC e Marvel, Apple e Android. PC versus consoles. É, PC sonistas, consoles. Caixistas. Cara, isso é sempre engraçado. As coisas mudam, mas os fãs parece que têm os arquétipos, né, dos fanboys, cara. Ah, é ridículo. Eu vejo que, cara, não vale a pena ficar se matando por essas coisas, cara. Isso é fato. A marca quer que você consuma os produtos dela, ela não precisa da sua defesa, ela já tem advogados pra isso. Isso me lembra da Fra defendendo lá no trabalho, o pessoal falando mal de Walking Dead, né? E ela ficava maluca, cara. Do Hobbit também, né? O pessoal começava a falar mal de Hobbit, ela ficava maluca lá. Cara, o que importa é que você gosta, Fra. Isso daqui é pra você, Fra. Se você está ouvindo a gente, o que importa é o que está no seu coração. Se você gosta, esqueça os outros. Eu gosto, você gosta. Não... foda-se, sabe? Pois é. Eu queria agradecer aqui ao Haddock Lobo, que me enviou uma cópia de Mass Effect 2, que é um problema agora, que eu vou ter que jogar um antes, né? Ah, é, porque tem as escolhas. É, se não me engano, tem como você... Tem como você fazer 100. Tem como você simular ali, pelo que eu ouvi falar, tem tipo um DLC, sei lá. É o que acontece lá. Com Dragon Age também. Também deixa você simular? Deixa. Só que eu queria jogar o Mass Effect 1, cara. Isso é um jogo que eu nunca joguei, a série do Mass Effect, que eu tenho muita vontade de jogar. Só tenho medo de ter, talvez... Não sei, será que hoje tá meio datado pra jogar? Porque o Assassin's talvez Creed... Talvez gráfico sim, né? O Assassin's Creed, isso aconteceu comigo. Eu tinha muita vontade de jogar, quando eu tive um PC pra rodar lá, eu perdi completamente a vontade. Ah, eu também perdi a vontade de jogar Assassin's Creed. É, hoje eu fiquei saturado só de ouvir as opiniões, mas o Mass Effect é um que eu tô querendo dar uma chance, viu? Porque toda vez que o pessoal fala, eu me empolgo, assim, acho bem interessante. E você até falou dos gráficos, eu sei que lá, eu acho que é no Nexus, tem vários mods que melhoram também os gráficos. Nexus é aquele que também tem mods de Skyrim, né? De Skyrim, Dark Souls, Fallout, legal. Tem um monte lá, é bem legal. Mas é isso aí, quanto é que tá o Mass Effect 1? Você podia dar de presente pra mim, pra eu jogar um. Ah, é? É, dá pra fazer sexo com alienígena. Que coisa horrorosa! Seu sem vergonha! Beleza, hoje foi um bloco de notas bem curtinho, a gente fica por aqui, um abraço. Mas em compensação, temos um podcast bem longuinho. É, verdade, a gente tá conseguindo... Inclusive, a gente até chegou a colocar lá no grupo do Patreon, e eu vou estender a discussão pra se alguém quiser comentar também aí no post. Do que vocês estão achando desse formato, né? A gente tá até imitando um pouco o formato do Overloader, né, cara? Que é aquilo de a gente falar de vários temas, assim. Porque a gente tem um problema. Como o nosso podcast atualmente é mensal, aconteceu aquele podcast, por exemplo, que a gente falou de jogos com o Falk, né? Foi. Aí pra uma galera que não joga nada, que nem o Fábio, por exemplo, que não curte videogame, aí ele fica um mês sem escutar a gente praticamente, né? Porque não curte o assunto. A gente achou meio que esse formato interessante por conta disso, né? Que a gente consegue pegar vários temas diferentes, né? A gente pode falar de filme, falar de pedras no rim, né? Que nem o Fábio falou dessa vez, e seriados e tal. E eu acho que fica um pouco abrangendo mais. Eu tô colocando no post agora, pra caso você não curta algum assunto, eu tô deixando lá a timeline do podcast pra você adiantar, caso você queira escutar uma coisa específica. Que a gente tinha falado de intercalar, né? É, e também a gente pretende continuar com os podcasts temáticos, né? Mas me pareceu uma solução interessante, né? Também a gente falar de várias coisas, assim. E até porque fica mais fácil também pra conversa fluir, né? A gente simplesmente conversa naturalmente que a gente andou fazendo. Isso aí, viu? O que vocês acham? A gente tá numa fase muito open source, cara, do Gavistatic. A gente tá meio perdido, a gente não sabe pra onde vai. A gente tá querendo mudar, na verdade. A gente tá querendo deixar as coisas mais ágeis. E lá no grupo teve pessoas que acharam legal o formato e pessoas que não curtiram tanto, né? O Caio Braga e o Elvis Fontanella preferem mais os podcasts temáticos, né? É. Mas teve outra galera que achou muito de boa também e curte os assuntos, assim. Mas eles falaram que... Acho que o Elvis falou que mesmo preferindo os temáticos, ele ainda gostou desse que foi... É, do passado lá, né? Enfim, a gente não quer fazer sempre desse jeito, né? Mas deixar mais frequente, né? A gente já fazia isso antigamente, mas deixar mais frequente esses tipos de podcasts, assim, né? Então, quem quiser dar o feedback também é bom pra gente... ter uma noção do que vocês gostam de ouvir, se é simplesmente a gente debatendo qualquer coisa, ou um podcast temático mesmo. E é isso aí, muito obrigado pela audiência. Gente, eu quero ler e-mails, viu, da próxima vez. Um abraço a todos. Mandei e-mails. Você não vai se despedir? Tchau.